Eu vim com a nação zumbi ao seu ouvido falar. Quero ver a poeira subir e muita fumaça no ar. Cheguei com meu universo e aterrizo no seu pensamento. Nas luzes dos postes dos olhos e os impulsos no coração. Pernambuco embaixo dos pés e minha menina imensinha. Essa roda começar, samba pra coçada pesada, vamos todos celebrar. O Chico não se sentiria à vontade de virar um compositor, de gravar e de compor e lançar disco sem o Nação Zumbi, sabe como é? Muitas vezes Chico, de certa forma, ele não aguentava a pressão, sabe? Ele falava, porra, não aguento mais, cara. Próximo disco, vamos ver se a gente bota Nação Zumbi. Eu quero tirar o Chico Salles da frente, porque eu não aguento mais. Tu cai tudo em cima de mim. Onde é que você se meteu antes de chegar na roda, meu irmão? A responsabilidade de tocar no seu ponteiro é a responsabilidade de você manter se inteiro. A responsabilidade é a de você manter se inteiro. O Orlatão, ele comentou isso, Di. Não só de mudar o nome, de puxar mais alguém para ajudar ele também na frente ali e tal. Ele tinha me puxado, comentaram um pouco disso. Eu quero mais a tua participação na frente e tal. Cerebral, é assim que tem que ser maioral. É assim que é, muda a cabeça e um foguete no pé. Samba na coça, senhora batada, é da pisada. Samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba.